Bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. Desculpas antecipadas, pelo que vocês vão descobrir no cast. Do meu lado direito não tem ninguém, porque o Lucas faltou. E diretamente do Japão está o Jefferson. Como bom japonês, eu esqueci de assistir o Direct japonês. Normalmente eu não sou antissocial, né? Eu gosto de me comunicar com as pessoas, mas eu tenho me incomodado muito em andar no elevador do meu prédio, porque sempre que eu entro e tem algum vizinho dentro, eles insistem em bater papo comigo furado, mesmo eu, obviamente, não querendo. Eu não consigo disfarçar a minha cara de bosta, assim, de não querer conversar quando o vizinho começa a contar aleatoriamente da vida dele. Você já pensou que você é o adulto não, né? Você é o jovem adulto revoltado, né? Possivelmente eu sou, sabe? Mas eles também podem ser, tipo, os velhos que não conseguem interpretar a minha cara de bosta lá e que claramente não querem que eles conversem comigo. Eu acho que no caso, se forem velhos, eles não se importam. Eu acho que eles sabem interpretar, mas eles só querem falar com alguém no elevador. Mas eu não quero conversar com ninguém, velho. Olha só. Eu tava subindo agora no prédio e aí eu entrei no elevador e eu falei, está descendo? O cara, não, está subindo. Aí eu, beleza, eu peguei, entrei e ele falou, é que a minha filha falou pra me buscar, não sei o que, não sei o que lá, sabe? Eu não perguntei pra essa parte, mano. Eu realmente não quero saber, não importa. Mano, você tem que treinar o free talk. É impressionante que você, anos e anos de N-Pari na veia, falando com tanta gente diferente e estranha, você não acostuma com isso, mano. Cara, sabe uma vez que aconteceu comigo? Meus vizinhos, eles adoram perguntar o que eu faço também. Aí teve uma vez que eu tava com a camiseta da N-Pari e eu entrei no elevador e tinha um japonês lá que falou, opa, você trabalha com eventos? Aí, mano, eu parei por meio segundo, só falei, cara, será que eu explico pra ele que, na verdade, eu vou pra um monte de convenção otaku e que tem um monte de gente diferentona que provavelmente ele não conhece? Aí eu falei, trabalho com eventos. Ele, evento corporativo? Pode crer. Ele acha que eu trabalho com evento corporativo. A empresa N-Pari. É isso aí. Como anunciado na última semana, a Nintendo realizou mais um Nintendo Direct e provavelmente a última apresentação do ano. Eu acho que em dezembro tem mais. Bom, tomare, né? Porque eles trouxeram muita novidade pro Switch e pro Nintendo 3DS. O Direct aconteceu no dia 13 de setembro e teve uma apresentação tanto pra América quanto pro Japão e pra Europa, como de costume. A apresentação durou mais ou menos 45 minutos e nas Américas foi apresentada pelo Yoshiaki Koizumi, que acho que já realizou as apresentações dos últimos dois Directs, né? Ele tá virando o novo Iwata, né, de apresentações, já que o Kimishima tem cara de bunda. Mas me incomoda, ele fala em japonês e tem que ser traduzido. Ah, mas aquilo, eu acho que era o Iwata que fazia questão de falar em inglês. É que não o Miyamoto. Miyamoto, ele nem se atreve a falar alguma coisa. Então, o Koizumi é a mesma coisa. Ele é o apresentador que ninguém se importa. Se eu não me engano, ele já tá aí um bom tempo e a gente ainda não decorou o nome dele. É mó difícil falar o nome dele, cara. Aliás, ô Jefferson, você tá manjando falar nome japonês aí? Eu tô manjando falar o meu nome em japonês, sabe? Fala aí, como é que é? As pronúncias, sei lá, é Kuba Jefferson. É, sei lá, mas você investe no seu? É porque eu achava tem que eu... Ah, não, é verdade. Se você é descendente, eu acho que você investe se você é Nikkei. Senão você não investe. Então, você tem que falar meio travado, assim, pra eles entenderem. Aí é meio complicado, assim. Tem que falar meio travado, é muito bom. Na parte do 3DS, a Nintendo começou apresentando novidades de Pokémon Ultra Sun e Ultra Moon, que lança no dia 3 de novembro. Eles deram informações gerais do jogo, mas nada que algumas coisas não tivessem sido anunciadas antes. Por exemplo, que vai ter personagens customizáveis, que vai ter a nova forma do Lycanroc, essas coisas. Além disso, as novas formas dos lendários, né? Que o Necrozma se fundiu ao Solgaleo e ao Lunala. Agora deu a informação que é o Necrozma os dois, né? Antes a gente pensava que era o Solgaleo e a Lunala. Agora a gente sabe, é o Necrozma. E eles até deram depois do Direct num especialzinho de Pokémon, num videozinho, que é o Duskmane Necrozma. É Juba do Crepúsculo, né? Quando ele se funde com o Solgaleo. E Dawnwing Necrozma, que é Asas do Amanhecer, quando ele se funde com a Lunala. Eu achei legal, tipo, se você fizer uma leitura, dá pra pensar que, tipo, o Necrozma acaba com a parte do Solgaleo e da Lunala, porque quando ele se funde com o Solgaleo, é o Crepúsculo. Então é o fim do dia. E quando ele se funde com a Lunala, é o fim da noite. Então ele tá terminando com os dois. Cara, eu acho impressionante que você realmente consegue deduzir algumas coisas de Pokémon só vendo um trailer de, sei lá, 30 segundos. Ah, mas desculpa. Você não pode negar, você é realmente o maior fã de Pokémon que tem aqui, mais que eu. Ah, Mario, você me deixa lisonjeado. Ou não. De Pokémon, o que eu queria falar é que a Nintendo fez aquela venda casada. Você compra Gold e ganha alguma coisa. E aquela venda do tipo, compre logo no lançamento, senão você não vai, sei lá, ter alguma coisa especial. Acho que... É, mas vai ter sua versão especial do Lycanroc, é isso, né, basicamente? Eu acho legal isso. Pode até ser legal, mas assim, é forçar o consumidor a comprar logo ou comprar um jogo. Mas não é novidade, porque no Black White o Victini era assim, no XY era um Torch, era a pedrinha do Torchic e o Torchic. Eu lembro que tinha alguma coisa no Samun, só que eu não lembro agora. Então não é novidade na série Pokémon. Só que eu acho que esses, eles estão com dificuldade, do Ultra Sun e Ultramon, estão com dificuldade de mostrar alguma coisa que seja interessante e nova pra você comprar. Exatamente. E olha só, eles não mostraram nesse trailer, nem, espero que eles mostrem nos próximos, mas nesse trailer não mostrou nada de interessante de diferente do jogo, sabe? Não falaram o que mais vai ter de diferente na história, etc. E faltam o quê? 2 meses pra se lançar o jogo e a gente não tem muita informação. Mas teve duas novas coisas que nenhum outro jogo da série Pokémon na mesma geração teve, Mario. Quais foram caguei, as coisas? Caguei. Ah, as outras bichas. É, as outras bichas novas, são 2 novos Pokémon. Isso nunca tinha acontecido. Acho que em geração nunca tinha acontecido isso de a Pokédex aumentar em um jogo novo. Tudo bem. Ah, teve. No Firehead teve. Deoxys. Não, mas o Deoxys tinha no Ruby Safira. Não, mas ele não tinha sido divulgado, né? Ele só apareceu então, no Firehead. Mas esse aí nem existia. Não, talvez exista. Você não sabe como é que você sabe. Eles fazem datamine. Tipo, os caras descobrem a Dex inteira antes de anunciarem tudo. Esses são os primeiros Pokémon que, tipo, não tinha nos jogos anteriores. No Sun e no Moon não tem eles. Não tem dado deles. Não, tudo bem. Eu entendo o que você tá falando, mas não é um chamativo pra você comprar o jogo. Eu não sei se vale a pena comprar o jogo pra ter 2 novas beasts, né? Até agora, eu acho que vai ter mais. Mas assim, o que vocês acharam dessas outras beasts? Não, o Marashi não gostou já, né? Não, eu não gosto das outras beasts em geral. Eu acho que o design delas não me agrada. Eu também não gosto de outra beast. Eles não são seres humanos que a gente coloca como escravos, então não é legal. Não foi o Wife, né? Que foi pro saco, né? O Wife que estragou. O Jefferson já comentou, né, que Pokémon Gold e Silver vai ter essa venda casada, né, etc. Eles vão dar o Celebi pra quem comprar o jogo depois e tiver o Pokémon Sun, Moon ou Ultra Sun, Ultra Moon, né, eles vão dar o Celebi nesse jogo. É, eles vão dar um código pra você pegar. É, a única coisa que eu acho é que eles deveriam ter algum tipo de quest pra você ainda pegar o Celebi dentro. Talvez um item, tipo uma Pokéfoot, que você pudesse pegar o Celebi. Além dos jogos, eles também anunciaram 2 new Nintendo DS XL, né, nos Estados Unidos. Eles mostraram o New Nintendo 2DS XL de Pokéball, e no Japão eles mostraram do Pikachu. Mas eles mostraram os dois no Japão ou mostraram um em cada? Eu não sei se mostraram do Pokéball no Japão, mas no Japão eles com certeza mostraram do Pikachu. Eu achei lindíssimos os 2 New Nintendo 2DS. Eu, sinceramente, se eu pudesse comprar, eu compraria os dois. Eu gostei bastante, eu só vi o... Assim, o negócio foi do Pikachu, da Pokébola. Do Pikachu eu não olhei muito, mas eu achei muito bonito o da Pokébola. E o do Pikachu lembra um Nintendo 3DS XL que tinha, que parecia que o Pikachu tinha mamilo. Exatamente, porque eu sempre quis esse 3DS, eu nunca consegui. E eu vi esse 2DS XL e falei, meu Deus, eles estão voltando com uma versão original do Pikachu. Por que que eu não moro no Japão, né? É, eu moro no Japão, mas, sei lá, não achei tão legal, não. É, se fosse Fire Emblem, você ia gostar, né? Ô, louco, já vai, faz isso assim? Agressivo demais, mano. Desculpa, foi mal gratuito, né? Desculpa. Não, tudo bem. Não, achei da Pokébola mais legal. A Pokébola parece que é 3D, né, os negócios. Achei legal isso. É, a pontinha sai, né? E eles também anunciaram New Nintendo 2DS XL branco e laranja, que vai ser lançado aqui nas Américas, é foda, mas vai ser lançado na América do Norte. É, que é a versão que já tinha na Europa e no Japão, né, no lançamento, esse aí. É a versão bonita. É bonita, mas depois de ver os de Pokémon, caguei. E aproveitando que o Mario já tá falando das novas versões de Nintendo 3DS, no Japão, Nintendo 2DS, né, New Nintendo 2DS, no Japão eles anunciaram outras 2 versões também, junto com essa laranja, que é a Black Green e a White Lavender, que é uma, é verde e preto, um 3DS todo verde com os detalhes um DS todo preto com os detalhes verdes, e um DS todo branco com os detalhes em lavanda, que é um roxo, sei lá, é o roxo da Twilight Sparkle do My Little Pony. Ou o roxo de Lavender City, né? Mas tem, é roxo? pela bandeira? Eu não lembro. Você nunca jogou no Game Boy Color, né? Não, eu joguei, mas eu não lembro da cor. Não tinha cor, porra, no Red Blue. É, no Yellow. Não lembro, então. E eu achei o verde e preto muito bonitão. Eu não sei se vocês viram esses. Não. Eu também não. Não, tá. Então tudo bem. Não fica triste, João, a gente só não viu só. Eles também mostraram novos jogos de Kirby, né? A gente tava na expectativa, porque Kirby tá completando 25 anos e a gente não tava vendo nada especial, a não ser novos jogos, né? Que já eram basicamente repetidos, mas... O Kirby Battle Royale, eles haviam apenas citado, acho que, o jogo que eles estavam em desenvolvimento, que é o jogo que eles tinham comentado, olha, espere que nós temos um novo jogo de Kirby a caminho, né? Ele é um jogo de arena, basicamente, véio, acho que é 4 contra 4, né? E você tem que tentar derrubar um Kirby da arena, ou seus amigos da arena, e ser o último a sobreviver. E pra isso você vai precisar das habilidades do Kirby, né? De absorver a habilidade de inimigo. Tem outros modos, né? Tem modo de contratempo, né? Eu não entendi direito, foram muitas coisas que mostraram. Eu vi que vai ter Ranked Battle no jogo, eu achei isso bizarro, porque Kirby você nunca pensa em pontuações. Ele vai lançar, né, em 18 de janeiro, eu acho, é no início de 2018. 19 de janeiro? Isso. Ele vai lançar no início de 2018. E você já tá totalmente de ressaca pelo final de ano, porque se você tem um Switch ou um 3DS, ou os dois, você vai estar de ressaca, sua carteira vai estar de ressaca pelo final de ano. E aí, e esse jogo não parece assim, não, eu não sei se vale a pena um jogo inteiro, um minigame do Kirby. Eu não senti que vale a pena comprar aquele jogo. Não, fora que já tem mais outros 3 jogos de Kirby exclusivos do 3DS, se eu não me engano. E tem muito Virtual Console. Apesar do gameplay desse jogo ser completamente diferente dos outros Kirby's, a mecânica desse jogo é parecida com outros jogos de multiplayer de 4 contra 4. Então, que nem o Jamon falou, também não senti muita firmeza. Eu gostaria que esse jogo fosse pro Switch, na verdade. Acho que ele é um típico jogo que se dá pra jogar em 4 pessoas fácil. Que jogo vocês estão falando? Pera aí, que desculpa que eu... Kirby Battle Royale. Esse jogo do Kirby Battle Royale eu gostei. Eu só não gosto eu só não gostei dos anúncios do Kirby, dos Kirby tradicionais, que eu achei mais do mesmo, assim. Mas esse daí, eu achei que pode ser divertido, como um jogo pra multiplayer, assim, sem compromisso. Mas você acha que vale um preço cheio, assim, de $40? É que, assim, dependendo do conteúdo que tiver, eu acho que até vale. Porque tem muito jogo que vale $40 e não vale. Esse daí pelo menos tem a bola rosa. E também em comemoração aos 25 anos de Kirby, eles vão fazer uma votação lá pra você escolher qual que é a melhor habilidade de Kirby. Vocês já votaram? Não. Não, e não sei nem qual. Se eu votasse, eu não saberia nem qual escolher. Mano, eu votei no Fighter porque eu acho ele da hora. É simplesmente assim, se resume nisso, né? Da hora a habilidade, você vota. Eu acho bonitinho, mas eu acho que eu preferiria escolher alguma coisa igual do Super Smash Bros. Eu acho que, sei lá, o Kirby Jigglypuff fica muito bonitinho. Ah, mas esses não tem. Mas você pode quase um Link lá com aquele chapéu verde. É, mas não é a mesma coisa. Pra mim, um dos melhores anúncios que aconteceu, né, nesse Direct foi o Mario Party The Top 100, The Top 100, pra ter que falar tudo em inglês. E basicamente ele vai trazer os 100 dos melhores minigames de Mario Party da franquia. Eles mostraram alguns dos minigames que vão ter e eu, Mario, não vi os minigames de GameCube ou Wii. Eu só vi minigame de DS ou Nintendo 64. Corrija-me se eu estiver errado. A parte que você estava errada é quando você falou que é um dos melhores anúncios. Eu achei um dos melhores anúncios. Eu achei que o jogo, assim, o jogo ele é interessante. A ideia do jogo, são os melhores 100 jogos, né? Eu não sei quem escolheu os melhores 100 jogos, de acordo com quem. Mas eu achei que no 3DS não é o lugar que eu quero jogar. Eu não comprei nenhum Mario Party de DS, nem 3DS, e eu não gosto de jogar eles no portátil. Então, eu não acho que o problema é o portátil. Eu acho que o problema é que o 3DS tá mais ou menos chegando na vida útil dele, assim, porque o pessoal tá comprando Switch e tá preferindo jogar em multiplayer nele. E é mais fácil jogar multiplayer no Switch porque você simplesmente destaca os controles, né? Você jogar em 4 pessoas, você só precisaria de 2 switches. Ou pelo menos 4 pessoas conectadas. Um switch e 4. E 4 Joy-Cons, né? Eu acho que tá no 3DS, 2DS é melhor. Porque se for jogar pra 4 pessoas no Switch, você não ia ter. No modo portátil, você não conseguiria, sei lá, encaixar 4 pessoas pra enxergar uma tela minúscula. Ah, mas isso vale pra Mario Kart também, né, velho? Isso vale pra qualquer jogo, na verdade. Vale pra qualquer jogo, mas assim, dá pra jogar, entre aspas, dá pra jogar muito bem jogos de 2 pessoas, né? Esse jogo vai dar confusão, porque 100 melhores, 100 melhores de um é diferente de 100 melhores de outro. O jogo já é um fracasso, porque ele vai... Ah, não tem o minigame que eu gosto. Mas, isso é um problema. É, só pelo fato de 2DS ser mais barato e der pra jogar e ter download play, coisa que o Switch não tem, eu acho que esse jogo se encaixa melhor no 2DS. Então, mas que nem você falou desses jogos que podem estar ou podem não estar, e eu mencionei que não tem jogo, eu acho que não tem jogos do GC do Wii, eu não vi, porque eu acho que eles teriam que adaptar o jogo pra ele. Mas eles mostraram que os 10 Mario Party, então provavelmente tem. Tomara, então eles vão ter que dar uma adaptada, eu acho. Vai ter que jogar tudo em gráfico. Tem a Rosalina já, então eles vão ter que mudar um pouco, tipo, tem que fazer os sprites dela. Então, foi isso que eu queria mencionar, porque um dos pontos altos desse jogo é que tem a Rosalina, a waifu da galera. Então já fica um ponto positivo aí. Exatamente. Uma coisa que eu vi dos caras do Game Explain falando, e é verdade, é que eles não perceberam, e eu também não, um modo tabuleiro. Eu acho que não tem, mas eu fiquei pensando nisso também. Deve haver um modo competitivo, em que você acha que deve ganhar 10 minigames, 25 minigames, isso eu tô chutando. Mas eu acho que não vai ter tabuleiro, não. Eu acho tabuleiro, assim, pode ser, não sei se é controverso, mas eu gosto muito do tabuleiro, porque o tabuleiro permite que você, não ganhando minigame, sendo só sortudo, você consiga ganhar o jogo, né? Então ficar competitivo pra todo mundo. Você pode ser estrategista também. Inclusive, eu joguei com o Rafael esses dias e ele fez exatamente isso. Ele não ganhou nenhum minigame, mas ganhou o jogo. Então, quem é bom no tabuleiro pode ganhar o jogo sem ganhar minigame. Eu também então, gosto. Eu acho isso uma parte muito legal, porque aquela coisa, tipo, se você for só vencer, é chato, porque é aquela coisa, quem tem o dedão mais treinado tá lá. Ou quem tá disposto a estragar mais o 3DS, né? E é fora isso, né? Fora que no 3DS, aqueles destruidores de analógico do 64 voltam e desse analógico do 3DS. Já não é uma coisa muito difícil. Bom, o jogo vai ser lançado no dia 10 de novembro. Pra quem tava de saco cheio do Minecraft, teve mais nesse Nintendo Direct. Eles anunciaram uma versão pro New Nintendo 3DS. Eles vão trazer os modos Survival e Creative, além de 5 packs de skin e 2 packs de textura. Eu não sei o que mais eles podem trazer em Minecraft. Parece que eles portaram essa versão pro 3DS, pra caber no 3DS, apesar de ser o New Nintendo 3DS. E no vídeo que eles mostraram, me pareceu que os gráficos sofreram uma queda de qualidade. Se isso for possível, né? Nossa, que escroto. Fui babaca. Foi bem babaca. Até porque eu acho que o problema não é nem os gráficos, porque os gráficos de Minecraft, eles são montados em tempo real, né? Não é um modelo que você bota lá, sabe? O modelo é o cubo, mas você vai montando as coisas, né? Tem um algoritmo que faz isso. Eu acho que isso é custoso pro 3DS. Sim, é por isso que é o New Nintendo 3DS, que o outro não consegue rodar isso. Sim, tô falando New Nintendo 3DS, mas entenda como 3DS. Eu acho que esse anúncio é a prova que tem base instalada o suficiente de New 3DS pra lançar Minecraft. Ou que não tem e eles estão tentando lançar um dos maiores lançamentos de todos do mundo dos games pro New Nintendo 3DS e ver se vende aqui no ocidente, né? Ah, mas a outra é a outra que fez, né? Eu esqueci o nome da criadora do Minecraft. Então acho que, tipo, tem base instalada suficiente, senão... Aquela coisa, o que custa lançar em mais um lugar? A gente já tem todos. E eu acho que faz muito sentido no New Nintendo 3DS, né? No 3DS, na família 3DS faz muito sentido ter um Minecraft. É impressionante que não tinha antes. É perfeito ali. O Switch, o problema do Switch é que ele acaba a bateria rápido, mas é perfeito em portátil, o Minecraft. Ainda mais você podendo escolher os negócios ali na tela de toque. Então acho que a tela de toque é o melhor benefício pro Minecraft. O problema é que eles não anunciaram o modo multiplayer. Ele não foi confirmado e acho que a desenvolvedora falou que, apesar de eles quererem incluir em breve, eles não falaram se eles querem, se vai estar disponível, pro 3DS. É uma experiência solitária no 3DS. Todas as outras versões de Minecraft tem cooperativa. Ou competitivo, né? Dependendo de como você quer jogar. Você vai ficar lá batendo no amiguinho enquanto ele constrói o resto das coisas. Meta de Minecraft. Meta. Eles mostraram mais de Yo-Kai Watch 2. Eles lançam uma nova versão, que é o Psychic Spectres. Se eu entendi direito, é uma espécie de Pokémon Cristal do Yo-Kai Watch, né? Do Yo-Kai Watch 2, né? Sim, exatamente isso. Eu coloquei o Cristal porque tá no 2, né? Não sei se vocês entenderam a referência. Eu pensei, podia ser platina, não caguei. Vai se fuder, ó. Não tem nada a ver. Mas eles dizem que é uma versão definitiva, que traz novos conteúdos e recursos e blá blá blá. Eu achei legal que eles, junto, acho que foi ontem mesmo, foi no dia que saiu o Direct, eles lançaram uma atualização pro Yo-Kai Watch 2, os outros dois lá, o Flash Bones, não lembro qual o nome, que é a One Evolution, que aí dá uma, traz algumas coisas a mais pros dois jogos anteriores. E você, e outra coisa é que você pode pegar o save do seu jogo da versão, vai, da sua versão normal, e passar pra esse Psychic Spectres. E eu acho isso legal, tipo, se Pokémon fizesse, não tivesse que fazer a história toda de novo numa terceira versão, talvez seja, fosse interessante. Eu não tenho nada pra comentar, eu acho que... Pô, você quer o Yo-Kai Watch Man, velho? Aí, você que tá morando no Japão agora, é o mundo do Yo-Kai Watch, cara. A atualização é importante pra quem tinha o jogo antigo, né? Quem não comprou o jogo novo, sei lá, eu acho que vai esperar, é melhor esperar o 3 do que o 2,5. O 3 saiu no Japão e dizem que é o melhor. É, eu ouvi falar isso também, mas ele se passa nos Estados Unidos, né? Meio contraditório não lançar no Ocidente, né? Mas o 3, eu não sei se vai vir pra cá por causa do tempo que o 3S tem, né? Eu não sei até quando a Nintendo vai permitir as pessoas fazerem novos cartuchos do 3S. A Atos trouxe coisa pra caramba nesse Nintendo Direct, né? Eles anunciaram... Não anunciaram, mas eles trouxeram novidades de 4 jogos, né? Eles anunciaram um. E aí eles anunciaram um, né? É, 3 deles a gente já sabia. É Radiant Story, é Perfect Chronology, é, a gente já sabia que ia chegar e etc. ser lançado. Eles acho que falaram que vai ter uma edição de colecionador com artbook e adesivos, né? Sim, sim. E provavelmente a edição de... Eu imagino que essa edição de colecionador seja preço normal, eu não sei. Eu não sei também. É que o artbook é mais caro, né? Isso, eu não sei. Ah, não, até o Steam FTC4 veio com o mesmo preço, então acho que vai ser o preço normal. Vai ser tipo, é Early Adopter, vai pegar isso aí. É, só pra não confundir a galera, esse Radiant Story, ele é o RPG que foi lançado no DS de fantasia 2D. É, ele chegou a ser lançado no Ocidente em 2011, viu? Então, assim, não é a primeira vez que ele tá chegando aqui. É, a gente já comentou dele várias vezes, quando foi anunciado e tudo. E aquela coisa que os caras falam, é o jogo base, o arrumo do jogo base com uma historinha a mais. E a mesma coisa se vale pro Shin Tensei Strange Journey Redux, que é o jogo de DS com uma historinha a mais. Alguns demônios a mais. Que também foi mostrado na apresentação, né? Foi. E os dois, eles... A data dos dois é early... É o início de 2018, né? Então, a gente tem a mesma data pros dois. O jogo novo anunciado foi o Alliance Alive, que a Atlus já tinha lançado The Legend of the Legacy, que é um jogo que parecia Bravely Default. Tem até demo no shop, pra quem quiser ver. A gente também comentou, acho que já em podcast, senão o Mario comentou comigo e não foi em cast, e aí não tem essa informação em nenhum lugar. Mas ele é meio que a continuação espiritual desse The Legend of Legacy, né? Ele tem o mesmo artista, eu acho que o mesmo escritor, o esquema do jogo é muito parecido. E ele também tá pra early 2018, né? O início de 2018. E o único jogo que não é do início de 2018 é o Eternal Odyssey 5 Beyond the Myth, que foi lançado uma demo no mesmo dia do Direct, e ele vai sair dia 17 de outubro. Eu joguei a demo, e pra quem gosta de Eternal, é aquela coisa, você pode jogar a demo e consegue passar o seu save da demo pro jogo completo depois. Você pode upar até o nível 10 até os primeiros 3, os primeiros 6 andares da dungeon. É um jogo muito bom pra quem gosta de RPG de Dungeon Crawler. Exatamente. Em primeira pessoa, hein? Em primeira pessoa. Que Dungeon Crawler, se não for em primeira pessoa, vai ficar muito lerdo. A Atlus vai ser a última a largar o osso do 3DS. Eu acho que ela é caro fazer RPG em consoles com gráficos melhores, então eu acho que ela vai continuar lançando essas coisas no 3DS, o que é bom, né? Porque RPG não precisa tanto de gráfico. O da Atlus, assim, só de informação adicional, vai sair o Mystery Dungeon 2, que é só no Japão, acho que saiu até, e eles anunciaram já falando, vai ter mais um Eternal pro 3DS, que vai ser o último. É que eu acho que Eternal e Shin Megami Tensei, esses jogos são muito fáceis de fazer pra eles, porque eles já têm lá uma framework pronta que vai lançando jogos. Sim, sim, eles já têm pronta. E o Radiant Story, é um port do jogo do DS, não deve ser difícil portar pro 3DS, deve ser poucas linhas de código, você deve fazer alguma coisa, né? É que Eternal, o problema é que Eternal, uma das grandes pegadas do Eternal é você desenhar o mapa, né? Você gosta de... Você tem que ficar lá... Você é o cartunista, né? Não sei, cartunista não. Esqueci, o que é a Nami no One Piece? É, não, nem o cartógrafo. Cartunista. Cartógrafo. No caso dos games, é o level designer. Ele que vai preparar ali o mapa e etc. Não, mas você não cria um mapa do zero. Você tem um mapa e você vai colocando os detalhes nele, entendeu? Você, tipo, sim, você tem sim, uma tela sim. branca e você vai falando, ah, tem isso aqui. Aí você não tá criando. Mas aí nisso, no 3D, o Eternal, ele é dependente dessa... Ele é uma grande mecânica dele. Então você, tipo, em duas telas você consegue fazer isso. Tanto que ele nasceu no DS. Agora que ele vai... Quando ele for pro Switch, provavelmente vai pro Switch. Quando ele for pro Switch qual vai ser o grande passo que ele vai ter que tomar pra ele continuar fazendo isso? E aí, acho que a Atlus, ela tá deixando esse problema pra frente. Vamos ganhar nosso dinheiro por enquanto. Eu só queria elogiar a The Alliance Alive, que ele parece ser um jogo bem fofinho. E a história parece ser bem boa, então eu tô na expectativa pra esse jogo. Provavelmente eu vou comprar. Você gostou do Legend of Legacy? Aham. Uhum. Então você vai gostar desse também. É, e o Radiant Story também tá bonitinho. Bom, a gente teve outros anúncios que pra gente foram um pouco superficiais, porque trouxeram poucas informações ou simplesmente trouxeram datas de lançamento. Então a gente vai fazer um bate-bola bem rápido aqui. Eu vou falar o nome do jogo, a gente só vai discutir, sei lá, em uma frase ou uma palavra e ver o que a gente acha, tá? Mario & Luigi Superstar Saga mais Bowser's Minions, que eles também já tinham mostrado. Ele vai ser lançado no dia 6 de outubro. Um dia eu comprarei. O minigame dos Bowser's Minions não é o suficiente. Metroid Samus Returns. Que vai lançar na sexta-feira, que provavelmente já foi. Um dia comprarei. Um dia também. Layton's Mystery Journey, que é da filha do professor Layton, que eles já tinham anunciado em desenvolvimento no ano passado. E já saiu pra Android. Tenho que terminar os outros Laytons, mas um dia comprarei e ela é fofa. Se tivesse no Switch, eu pensava. Ela é fofinha sim, mas eu já dei uma olhada no post da história e não me interessou muito, então não faço questão de comprar. Apollo Justice e Saturn, que é o port da versão pro DS, vai ser lançado no 3DS no dia 20 de outubro. Em novembro. É tão foda-se que ele apareceu junto com o próximo da lista. E a Capcom continua querendo ganhar dinheiro de novo e de novo. Eu só queria falar que esse jogo não tem no iOS nem no Android, então se você quer jogar uma versão remasterizada, tem que ser no 3DS. E Fire Emblem Warriors pra 3DS, que lança no dia 20 de outubro. É tão foda-se que tava com o último da lista. Isso aí eu vou comprar antes e vou comprar japonês. Pro 3DS ou pro Switch? Pro Switch. A gente tá falando 3DS, Jeff, desculpa. Exato. Desculpa. Não, vou fazer que nem o Jomon e comprar 3 vezes. Eu não sou muito fã de Musou, então obviamente não vou comprar. E conhecendo o histórico de Musou no 3DS, não vale a pena também. Como bom otakin que sou e estudante de japonês, eu assisti um pouco assim, eu falei, vamos trazer conteúdo para o Estação 64. Então eu vi também o Direct japonês, e aí teve alguns jogos, como de costume, teve alguns jogos que não foram anunciados no Direct americano. O primeiro deles foi o The Dead Hitbreakers, que é ele vai lançar na primavera de 2018 no Japão, né, a primavera japonesa, então nosso outono, e é o novo jogo do Dylon, aquele bichinho, esqueci até o nome do bicho, Tatu Bola, é o Tatu, alguém lembra? Dele? Não, eu nem sei o que você tá falando. O Tatu do 3DS, que é não, de... Continua sabendo, não... Ah, sei. Eu sei então, que jogo que é. O jogo dele e só foi anunciado pro 3DS só no Japão. Eu gosto de Tower Defense. Eu comprei o primeiro jogo no 3DS e eu me arrependi. Eu não gosto dessa franquia, não. Eu comprei o primeiro e também não gostei. Mas esse parece... Eles colocaram mais ação. Sempre parece divertido de jogar. Eu não sei. Eu só joguei o primeiro e detestei. Mas eu acho que Tower Defense enjoa muito rápido. Eu não sei se vale a pena comprar em console. Eu acho que é alguma coisa típica de você levar no celular pra jogar rápido. Ah, mas tá no seu 3DS, não tá no seu console, olha só. Mas eu não levo meu 3DS pra qualquer lado, então não ligo. E nem tenho 3DS japonês, né? O segundo jogo que anunciaram, pelo menos que eu percebi, foi o Okai Watch Busters 2 Hiroden Setsu Bambaria, que é a lenda do tesouro Bambaria. Nossa. Cara, você só falou o subtítulo só pra mostrar que você sabe falar katakana, os negócios. Não, aí, né? Eu escrevi Iromaji, então foda-se. mas só que aparentemente, esse Yokai Watch Busters, eu nunca tinha ouvido falar, porque eu não sou um fã da franquia, é um segmento da série Yokai Watch mais puxada pra action. Então você joga com o Jun... esqueci o nome do gatinho, o laranja. Jibunian. Aí nisso, você joga com ele e com os amiguinhos dele. Acho que entra numa tumba, parece, pra pegar um tesouro. Eu achei interessante. Eu achei mais interessante do que a série principal. E o último jogo que eles anunciaram para o 3DS foi o Girls Mod 4 Star Stylist, que é a... É a franquia Style Savvy. Não sei como vocês falam essa porcaria. Aqui no Ocidente. E vai lançar dia 2 de novembro de 2017. E por curiosidade, também foi anunciado na Europa. Na América foi o único lugar que esse jogo não foi anunciado. É porque americano não entende de moda. Não, eu não joguei esse jogo, mas eu li uns reviews e, assim, quem revisou falou que tava bom. Apesar de, tendenciosamente, mostrar um lado feminino, enfim. Foda-se, né? Isso porque Eu acho ele muito estiloso, velho. Eu acho ele muito estiloso. Então, a única coisa que eu queria ver, porque com certeza a moda do Japão é diferente do Ocidente. Então eu queria ver se tem algum tipo de adaptação quando esse jogo é localizado. Eu acho que não é tão diferente assim, não, Mario. Ah, eu acho que é sim. A não ser quando você for fazer alguma coisa muito mais clássica. Mais clássica, assim, mais. Deve colocar kimono, essas coisas, mas aí não é moda, assim. é negócio de tradição. A moda eu acho que é muito parecida com a do Ocidente. Eu moro no interior, não tenho a menor ideia do que seja moda aqui no Japão. Vai pra Akihabara que você vai se sentir na Anime Friends, cara. Mas o jogo é bom, eu joguei o primeiro, assim. Se tá no quarto, provavelmente é bom, né? Eu acho que é um dos poucos jogos, assim, que tendenciosamente atrai o público feminino. Não tô falando que ele é para o público feminino, mas acho que tem muita menina que gosta desse jogo. É claro que é pro público feminino. Pera, momento, estação 64, machista. Não é machista. Claro que... Eu tô tomando muito cuidado pra não falar que é pra menina, cara. Esse jogo não é necessariamente pra menina, mas ele atrai majoritariamente o público feminino. Esse jogo é pra menina e a Nintendo mostra ele quando ela vai fazer o briefing dela. Quando ela apresenta os resultados fiscais, eles mostram. Bem machista mesmo. Eles falam, ah, então, tá vendo esses jogos? É pra atrair... O público feminino, sei lá, 50% das pessoas que tem 3DS são mulheres. E por isso a gente tá lançando isso. Eu acho que o jogo assim, se for pensar que é machista, eu penso já no nome japonês, que é Girls Mod 4. Aqui eles colocaram Style 7 pra não atribuir sexo ao negócio, né? Então, não, de fato, a Nintendo é uma empresa japonesa, é óbvio que é machista. Não, mas não é só a Nintendo não, viu? Porque lá fora tem muito jogo que eles determinam que é para garotas e eles não falam aqui no ocidente. Por exemplo, Harvest Moon Back to Nature tem uma versão que é só para meninas, que tá escrito For Girls. Eita, isso eu não sabia. É, você encontrar uma menina e você se casa com homens, né? Então, lá no Japão, cara, é natural isso. Do Harvest Moon. Isso, Harvest Moon. Ah, tá. Eu tava fazendo Animal Crossing. Eu falei, caralho, Animal Crossing, você se casa? Não, então, pensa bem. Esse jogo nem foi vocalizado. Então, o machismo ocorre aqui no Ocidente. Assim, as pessoas percebem machismo aqui no Ocidente. Lá no Japão, parece que é natural. Porque é um país machista. Talvez, provavelmente. Na outra parte da apresentação ocidental, eles falaram bastante sobre os jogos que vão vir para o Switch. Eles começaram falando sobre Xenoblade Chronicles 2, que vai ser lançado... Olha o Mario, ele não consegue falar Xenoblade, né, velho? Tá, Xenoblade, foda-se. Vai ser lançado no dia 1 de dezembro. Mano, eles falaram muito sobre esse jogo, eles mostraram os novos locais do jogo, eles falaram sobre a história... Essa da política, né, do mundo. Eu quase dormi nessa parte. Então, eu acho que essa apresentação fez mais mal do que bem pro jogo, porque todo mundo reclamou disso. E até eu que tô afim de eu vou comprar o jogo de lançamento e tudo, eu não queria saber daquilo. Eu queria, porque eu não ia decorar aquilo enquanto tava vendo o Direct. Eu ia decorar depois. Mano, sinceramente, a única coisa que você quer saber é que tem uma menina waifu lá que tá te seguindo. Vai tomar no cu, mano. Eu só queria saber da coisa do lançamento. Eu só queria saber da coisa. Não, você sabia que ia ser lançado no final de ano. Então, eu duvidava. Agora, tipo, desde o início, eu tava duvidando. A Nintendo acabou de calar minha boca. O primeiro, desculpas, vão ser dois. Primeiro, desculpa, a Nintendo calou minha boca que vai lançar dia 1 de dezembro. Tudo bem, eles mostraram, apresentaram muito sobre o jogo, mas mesmo a apresentação tediosa, que eles falaram muito sobre a história política e tudo mais, não me baixou as expectativas. Eu, apesar do personagem parecer muito... E se chamar Rex. É, ele se chama Rex, ele tem muito, como é que fala? Ele parece protagonista shonen padrão. Isso, ele é muito padrãozinho, né? Porque é um personagem que ninguém dá muita bola e depois ele vira o herói que vai salvar todo mundo. Eu acho que essa parte aí do Direct tinha que ser um Direct de Xenoblade à parte. Acho que eles erraram em incluir no coisa. Podia ser algo mais rápido e menos cansativo. E com relação à data, eu tava esperando, assim, se fosse lançar dia 31 de dezembro, né? Mas até que foi bem cedo esse jogo. Eles conseguiram, entre aspas, portar bem, bem rápido, tipo, com a engine feita com Breath of the Wild. Eles mostraram também um pequeno trailer do Project Octopath Traveler. Inclusive, eles lançaram uma demo no eShop, né? Que é aquele RPG que foi apresentado na E3 da Square Enix, que mistura CG com pixel art. Ele chega em 2018, e no trailer eles mostraram que você vai poder controlar um personagem cada vez. Você sempre vai controlar um dos personagens e seguir a sua trilha da história. E cada personagem tem uma habilidade especial. Na demo e no trailer, eles só tinham liberado o guerreiro e a dançarina, se não me engano, que é a Gibson, né? É dançarina, é dançarina. É que eu lembro do Ragnarok. Ragnarok é o Dalisca, né, a tradução. Mas nesse, no soldado, por exemplo, ele tem a história particular dele, background dele. E a habilidade dele é que ele pode duelar contra qualquer outro personagem. Ele encontra um NPC e pode desafiá-lo pra uma batalha. Enquanto a dançarina, ela pode fazer com que um personagem possa segui-la. E ela pode usar essa pessoa em batalha também. É. Assim, eu não tenho certeza, pelo que eu vi lá na silhueta, são 8 personagens. Então talvez... Não, tanto que é Octopath, né? É, então, pensei nisso, Octopath, porque você vai poder seguir o caminho de cada um dos 8 personagens, né? São 8 personagens, são 8 reinos, são 8 histórias, são 8 um monte de coisa, né? São bastante 8. O que eu imagino é que cada história de cada personagem vai ser muito rápido e o jogo, no seu total, vai sei lá, deve ter umas 40, 50 horas, então talvez você tenha umas 5, 6 horas com cada personagem. Eu só fico triste porque eu gosto de pares, então eu acho que... Não imagino que vai ter uma pare nesse jogo. Ah, eu vou pedir desculpas aqui, que quando a primeira vez que comentaram sobre isso, que foi lá no anúncio do Switch, eu falei que ligam foda-se. Agora eu vi direito e eu joguei a demo e eu gostei do que eu vi. Eu gostei muito do que eu vi, gente, de passagem. Tipo, a demo tem alguns problemas e tudo, mas em geral achei muito boa e a história da dançarina me pegou de surpresa. Eu achei excelente pro aquele primeiro capítulo inicial do negócio. Então eu gostei bastante e eu tô esperando agora eles pedirem que eles falaram que querem feedback de quem jogou a demo, né? Porque a demo de fato tem alguns problemas, tipo, o efeito de luz que eles colocam em volta da tela, no modo portátil do Switch, parece que seu olho tá queimando. É impressionante. Mas eu quero lá o feedback, mas eu posso me arrepender porque é dos caras de Bravely Default, mas eu tô esperando bastante esse jogo agora. Eu estou ansioso. Eles só vão cagar se eles botarem esse jogo pra repetir a história. Só assim que eles conseguem cagar. Mas, olha, você tem 8 histórias. A gente não sabe se vão ser 8 histórias. E dá pra formar party, né? Você encontra os outros personagens no meio do seu caminho. Uhum. Esse é o problema. Eu não sei como que vai... Você só viu o primeiro capítulo. O primeiro capítulo dos dois que tem na demo são diferentes. Dos 8 devem ser diferentes. Mas será que tem uma hora que todos se cruzam e no final o caminho de todo mundo é igual? Talvez isso repita 8 vezes. Eu não sei onde que vai entrar a repetição, né? Mas eu tenho medo de Bravely Default. Aham. Esse é o jogo, eles assistiram Sense8 e tiraram a putaria, né? Talvez seja... Talvez seja assim. Mas se for alguma coisa assim, bem curta, por personagem, aí eu já me animo mais em jogar, em comprar esse jogo. Uma das coisas que eu não gosto é RPG muito longo, né? Então talvez com uma história curtinha, assim, 6 horas aí, dá pra comprar e jogar. 6 horas cada, né? Multiplicado por 8 e talvez no capítulo 9 com todo mundo junto. Eu não sei, hein, Jeff, porque Bravely Default tem umas 80 horas aí, hein? Eu tomaria cuidado. E são os desenvolvedores, né? Mas enfim, em geral o que vocês falaram, acho que esse foi um dos pontos altos do Direct. Snipper Clips Plus, Cut It Out Together, que é um novo jogo de Snipper Clips, mas ele também vai poder ser comprado como DLC para quem já possui o jogo original. Ele vai trazer 30 novos estágios do jogo, além de novos desafios e novos recursos, né? O jogo inteiro sozinho, ele vai custar $29 e a DLC, para quem já tem o jogo original, vai custar $9. E vai lançar dia 10 de novembro. Exatamente. Esse é o melhor jogo de lançamento do Switch. Eu já joguei com várias pessoas e é engraçado que quem não joga videogame joga melhor esse jogo, então eu acho muito divertido. E esse foi o meu anúncio favorito. O jogo custou, no início acho que ele custava $20, acho que com coisa vai dar na mesma pra quem comprou. Eu tô ansioso pra jogar esses novos mapas. Eu provavelmente vou pegar, eu queria já pegar o Super Clips, talvez eu vou pegar essa versão a mais aí. Quando eles estavam naquela roletinha mostrando os anúncios que seriam apresentados em Direct, eu tinha lido lá uma pequena frase que estava escrita: a MOBA for Nintendo. Eu falei, beleza, isso é um MOBA da Nintendo? Eu só não estava esperando que Arena of Valor seria um League of Legends com personagens reduzidos e gráficos piores. Mas defendendo Arena of Valor, quem fez o jogo é dono da Riot. Tudo bem, eu não estou criticando o jogo. Eu acho ótimo ser lançado. Só que eu me assustei com tamanho e igualdade, porque até os caminhos, até as rotas são idênticas. Os lugares onde os matinhos estão, etc, tudo é idêntico. É tudo idêntico. E esse jogo é um jogo de Android, né, isso aí? Tem até um Garen ali no meio, não sei se você viu. Eu tava falando no meio do Direct. Ai, o cara tá dando Demacia. Demacia. Roda igualzinho. Eu não vou jogar, assim como eu não jogo nenhum, tipo... Nem o Dota eu joguei, assim, depois que você pega o primeiro mob, eu não pulei pra outros. E eu não pretendo jogar, só porque tá no Switch. Então, esse foi o meu caguei, assim, mas é interessante ter um MOBA pra quem gosta. Eu acho interessante, não tem um MOBA pra direito, assim, em jogos de... em consoles de mesa. Até porque é difícil jogar MOBA nos controles, né? Tem muito comando. Tem Smite, não tem? O PS4. Ah, mas Smite é ruim. Pode ser idêntico, mas tá aí. Talvez se esse gênero conseguir encaixar e vender e conseguir vender algumas cópias, talvez, sei lá, outras produtoras tentem fazer alguma coisa mais refinada. É a tendência. Eu espero que lancem mais MOBAs para consoles, só que de uma maneira mais diferenciada, mais criativa ali, né? Dê massa em você, mano. Sem sombra de dúvidas, o anúncio mais surpreendente desse Direct foi Doom e Wolfenstein 2. Que são dois jogos... O Doom, né, no caso, foi lançado pra outras plataformas e PC, né? Tipo, no ano passado... PS4 e Xbox One, né? É, ele é um jogo high-engine. E ele, inclusive, ganhou o The Game Awards 2016 como jogo de ação. E o Wolfenstein 2, ele foi apresentado nesse E3. Ele não havia sido divulgado que seria lançado pro Switch, né? E ele ainda não saiu, né? Ele vai sair, acho que em outubro. É, ele vai ser lançado ainda esse ano, em outubro, novembro, agora eu não me lembro. Mas ele impressionou na E3. Os gráficos são incríveis, né? De novo, ele é pra console High Engine, e ele surpreende pela jorração de sangue na tela, é muito violento. E no Switch ele só vai lançar em 2018, né? O Doom vai ser nesse ano e o final desse ano, e o Wolfenstein só em 2018. E, mano, ficou a apresentação da Nintendo não é mais pra criança, do nada vai lá e apresenta assim um nazista, sabe? Então, eita porra. Eu acho que essa é a prova de fogo pro poder da capacidade do Switch. Acho que eles estão colocando aí, vamos ver se, entre aspas, jogos high-end conseguem ou não jogar no modo portátil. Acho que esse aí é o vamos ver. É, vamos ver como é que vai ficar, né? Porque provavelmente eles vão fazer algum port. Os dois jogos, eu imagino que eles já tenham meio que adaptações pra PCs mais fracos, né? Então talvez você consiga usar ali um PC médio porte e jogar pro Wii. Pro Wii não, pro Switch. Eu acho legal isso porque é aquela coisa, a Bethesda, ela nem lançou o Skyrim e ela já tá colocando os dois pés no peito e falando, vamos embora, vamos lançar tudo que a gente tem e vamos pegar essa galera que tá sem jogo. E enquanto isso, a Capcom lança o Street Fighter 2 que vende bem e eles falam, a gente tá testando aqui, vamos só lançar um Revelations então, não vamos lançar mais nada. Então eu acho isso bem legal por parte da Bethesda. Eu nunca, se me perguntasse no início desse ano quando anunciou o Switch, eu nunca acharia uma parceria tão forte da Bethesda com a Nintendo. Exatamente. Me impressionou muito e eu tô muito contente com esses anúncios. Pra mim, os anúncios mais surpreendentes e um dos melhores anúncios do Direct. E eu tenho vontade de comprar esses jogos, alguns de novo, só pra apoiar essa coisa. Os caras não se cansam, né, de comprar jogo duas vezes. Arcade Archives Mario Bros. É o joguinho que o Jefferson tava esperando, porque vai trazer esse Climbers pro Switch. Aleluia. Enfim, esse jogo, como eu não sou familiarizado com arcade, eu não sei quais jogos que vão ser lançados nesse arcade, assim, mas acho que a um preço baixo, acho que esse jogo vale a pena. E eles têm, tipo, o que eu mais espero desses, provavelmente que é o único que eu vou comprar desses, é o do Punch-Out, que é o que eu mais vejo diferença da versão de Super de Nintendinho com a de arcade, mas eu sou um bosta, não sei as diferenças de todos. Mas eu achei interessante isso, e é o que o Jefferson falou, com preço baixo, por que não? Mas eu não confio na Nintendo. É, acho que eles falaram só quatro jogos que vai ter, né? Acho que é Super Mario Bros, Ice Climbers, o Punch-Out e eu não lembro mais qual. Mas teve o Balloon Fight. Balloon Fighter. O Versus Pinball e o Versus Glu Glu, alguma coisa, que eu não sei o nome. É, são todos jogos Versus que você vai poder jogar em multiplayer. Então, eu acho interessante, de novo, eu acho que o potencial do Switch tá pra esses jogos mesmo que você pode competir ou pode jogar em multiplayer. Que venham mais jogos, mas sim, tem que ser num preço extremamente baixo, por favor. E que venha outro Virtual Console, por favor. Também. A gente já sabia que os amiibos de The Legend of Zelda Breath of the Wild serão lançados em breve, mas a gente não sabia o que eles faziam dentro do jogo. Nesse Direct, eles mostraram que cada um dos campeões que você adicionar no Switch vai trazer uma armadura nova das Divine Beasts respectivas de pro cada Yu campeão. Também, né? Caguei pro Yu, né? Todo mundo tá cagando pro Yu agora. Eu achei muito bonita essas armaduras, e apesar de não ter diferença pra cada uma, né? Eu acho que é só um poder, alguma habilidade não, especial. Não, a aparência delas são diferentes. Ah, não é tanta diferença, assim. Ah, sim, é assim. É que é aquela coisa, as Divine Beasts, elas, e se você colocar elas em forma humanoide, elas de fato não são tão diferentes. Mas vai, a do pássaro é mais bicuda e por aí vai. Só que eu me impressionei que eles não falaram nada dessa DLC. Eles comentaram, ah, vai ter os amigos, a gente vai lançar. Não falaram nada, tipo, eles falaram que tem outras funcionalidades que eles vão falar depois. E não falaram nada sobre DLC. Eu achei, uma das minhas apostas pra esse Direct, eram os DLC. Era o DLC do Breath of the Wild. Talvez seja atrasado. Eu acho que esses amigos dos campeões vão ficar bem caros, assim. Acho que quem quer, é melhor tentar comprar logo. Não fala isso, Jefferson. Eu tô triste aqui. A gente já falou qual que a gente compraria em outros podcasts, mas eu continuo mantendo que eu compraria o do Goron. Mas você vai comprar o 4-pack. Então fica triste. Então fica de... A Nintendo também mostrou que esporte não vai ficar de fora no Switch. E eles estão trazendo o NBA 2K18 e o WWE 2K18 também. E o FIFA 18. Eu não falei 18, né? Eu não falei... Foda-se, né? Muito, muito bosta de mim. Ficar falando inglês e português. Mas vocês entenderam. Vão ter pelo menos três jogos esportes clássicos e de grande renome no mundo dos jogos, né? E o Pokémon. É, o Pokémon já sabia que ia trazer, né? A gente tá meio que cagando e já teve no Wii U. Agora, o FIFA 18 e o NBA e o WWE não vinham no Wii U. E os dois, no caso dos dois da 2K, eles também não tinham no Wii. É a primeira vez que esses jogos estão vindo pro Switch. E eu acho ótimo, porque tem gente que compra videogame só por causa de FIFA, tem gente que compra videogame só por causa de NBA. E esse tipo de jogo que esse tipo de pessoa pode comprar e pode ter outros diferenciais no Switch. Tá mostrando que a Nintendo tá vindo pra competir com o third party também. Ah, e FIFA é aquela coisa, né, velho? Você vê o jogador de futebol jogando FIFA. O Mario Kart, né, no caso, o Neymar joga Mario Kart. Mas eles jogam FIFA. Um NBA, e aí a galera que é mais leiga vê e compra também. Então, é legal. Eu gosto muito de ter esse... Eu não jogo jogos de esporte, mas só que é muito bom ter eles. É, eu vou comprar FIFA, só não sei quando, mas acho importante ter no Switch, até porque sei lá, tenho amigos que são não gamers, mas jogam futebol. E FIFA e NBA 2K são, entre aspas, os dois jogos mais vendidos de esporte. Só tá faltando Madden. Bom, pra quem tava cansado de Minecraft, a Nintendo anunciou que vai trazer o Dragon Quest Builders pro Switch. Eu fiquei muito feliz com esse anúncio, porque Dragon Quest Builders, ele traz essa mecânica de construção em blocos, só que com uma mecânica diferenciada de Dragon Quest, e com gráficos bonitos, diferentes de Minecraft, né? Além disso, esse jogo vendeu horrores lá no Japão, e ele foi localizado pro PS4, e a Nintendo tava ficando de fora de novo. Então, é bom que eles tragam esse jogo pro Switch, porque acho que ele tem a cara do Switch, porque os controle de movimento, etc. Até o AdTalk vai ajudar no console na hora de você... Na hora do jogo, né? Na hora de você construir. Se você puder usar, né? Até o AdTalk. Vai sim. Eles já avisaram que o giroscópio do Joy-Con e até o AdTalk vão ajudar no gameplay. Entendi. Ele já tinha lançado PS Vita, então também não chamou o Shu pra não lançar pro Switch. E ele já anunciaram Builders 2 pro Switch e pro PS4 e PS Vita. Eu não sei se PS Vita. E agora anunciaram 1. E o 1 vão lançar pro Ocidente também. É da hora, e eu acho que, tipo, o Dragon Quest Builders, eles, como muitos outros jogos, muito RPG, muita coisa parecida com RPG, ele usufrui muito de ser portátil. Então, acho que no Switch ali é o sweet spot do Dragon Quest Builders. Além dessa, de vocês citarem de ser portátil, ele é japonês, né? Isso aí vai vender horrores aqui. Kirby Star Allies, a gente já sabia que ia ser lançado. Eles deram uma data, né? Foi alguma coisa de 2018. Kirby Star Allies, Spring 2018. Primavera 2018, nosso outono. Começo do trimestre, né? Esse Kirby é aquele jogo lá que você vai poder controlar a habilidade dos inimigos, né? Você vai poder recrutar inimigos pra te ajudar. Então ele vai ser o jogo de frentão, mas ele vai ser o primeiro jogo do Kirby pro Switch em multiplayer, que é muito importante. Então eu acho que também é um jogo muito bem-vindo. E a gente já tinha visto, mas acho ótimo mostrar nesse Direct. Deu um nome novo, né? E ele parece mesmo bastante com o Crystal Shards, o sistema de golpes, né? De poderes. Esse é um Kirby, assim, dos 3DS, eu ainda não peguei nenhum, mas o do Kirby do Switch eu quero pegar bem cedo. Eu gostei bastante do que eles estão mostrando. É mais um que embarca, né, no cooperativo local. Eu acho que, sei lá, quem tem pessoas ao redor pra jogar, acho que vale a pena esse jogo. Lost Sphere é o jogo, mais um jogo de RPG da Square Enix. Ele é muito bonito, né? Apesar de os gráficos parecerem com um jogo de PS1, mas aprimorados, né? Não tô falando que é o mesmo modelo gráfico, mas a perspectiva parece algum jogo de PS1. É quase Final Fantasy VII, né? Quase Final Fantasy IX. Por favor, Final Fantasy VII não. E aí ele chega no dia 23 de janeiro, e de novo, tá vindo muito RPG pro Switch. Acho que os caras que gostam de um JRPG legal, tá valendo a pena comprar o console. Só que esse aí é um exclusivo de diferente do Octopath Traveler, né? Nada como já comprar o Switch e aproveitar uma porrada de RPG que tá vindo aí. Eu não joguei a Aim Setsuna e esse aí também não me anima. Eles são muito caros porque parece que oferecem uma experiência padrão. Eu acho que o ponto é, a Square Enix embarcou no Switch. A Atlus ainda tá no 3DS. Sonic Forces também deu a cara na apresentação. Eles anunciaram que vai ser lançado no dia 7 de novembro. Mas o que eu queria discutir com vocês é... Eles mostraram o gameplay. E eu já tinha visto outros gameplays no Facebook e outros lugares do YouTube, né? Assim, depois de ter jogado Sonic Mania, eu não consigo encarar Sonic Forces como uma promessa. Parece que o gameplay dele é meio travado. Tem alguns bugs que você vai vendo só de ver vídeo. Vocês acham que existe vida pra Sonic desses jogos depois de Sonic Mania? O jogo vai ser mais barato, assim. Ele não é um preço de jogo full do Switch. Então, mano, tá, pode existir, velho. O Sonic, só se tudo agora for igual Sonic Mania. E eu não sei até quando você ficar reciclando nostalgia funciona. Eu acho que existir pode. Se você pergunta se vai vender, não. Ele é mais barato, mas o Sonic Mania também é bem barato. Então, eu acho que, sei lá, o segredo é você lançar um Sonic Mania, lança uma caralhada de jogo de Sonic ruim, aí depois lança outro Sonic Mania. Aí relembra como era bom o Sonic, né? Fala, ó, como é legal aqui. Eu acho que esse é o segredo de você manter comercialmente essa franquia. Bom, assim como o 3DS, o Switch também tiveram anúncios que pra gente é quase irrelevante porque trouxe pouca informação. Então, novamente, a gente vai fazer de uma forma bem rápida, citando o jogo e comentando rapidamente alguma coisa que a gente queira falar, alguma coisa que a gente acha que tem que ser relevante, né? Bom, as atualizações do Splatoon 2, que vai trazer uma novo estágio lá, e eles anunciaram uma nova arma e uma nova fase no futuro. Legal. Show de bola, né? Topper, se você é paulistano. Ah, eu estou recrutando pessoas para jogar aqui no Porto, no Japão. Sério? Mas são japoneses ou são brasileiros? Ah, são brasileiros, né? Não sei falar japonês, mas o pessoal vai comprar o Switch aí, a maioria tem pocket Wi-Fi e a gente pode ficar jogando lá. Não, mas você não precisa, você só precisa mostrar o Switch, cara. Todo mundo sabe o que é e mostrar um controle. Todo japonês sabe jogar videogame. Se você quiser, eu vou me ostentar agora. Se você quiser, eu te passo o que você tem que falar na base, assim. É impossível um japonês negar isso. O cara vai com vai ler lá um papel na frente do japonês, né? Bom, vai ter um novo update de Flip Wars. Eu nem tinha me ligado que o jogo tinha sido lançado, eu fiquei babando no Direct. Até hoje não entendi do jogo. Esse jogo devia ser free to play, eu comprei ele, mas eu não achei gente pra jogar. Uma nova atualização de Arms, vai ter a possibilidade de reconfigurar alguns controles, que não tinha, e a personagem Lollapop. Legal, dois. Show de bola, né? 2. É muito legal. Show de bola, 3. Skyrim, eles finalmente anunciaram uma data pro jogo. Ele vai ser lançado no dia 17 de novembro. Será que agora eu jogo? Interrogação. Quanto mais skins da Nintendo tiver, mais vai vender. Ah, mano, eu não vou comprar. Eu joguei muito no PC, já peguei os achievements que eu queria. No Switch não tem achievement. E os ninjas da Nintendo, eles mostraram os jogos que basicamente eles já tinham mostrado lá na Gamescom, né? Então, e nem era na Gamescom, era no PAX do Oeste. Então, nada de surpresa. Só o Tiny Metal que eles mostraram que existe, né? Que não tinha. Bom, Steam World Dig 2 chega no dia 31 de novembro. É 21 de setembro. O Golf Story, ele chega em setembro. Nine Parchments chega no final do ano, nas festas de final de ano. E o Battle Chef Brigade também chega nas festas de final de ano. Eu quero só o Battle Chef Brigade, então vamos lá. Eu quero só o Nine Parchments. Eu pegaria o Golf Story, vamos ver se eu tiver um Switch até então. O Mario esqueceu de falar Tiny Metal e Super Meat Boy Forever, né? Mas... É verdade. Foda-se. Tudo bem. Resident Evil Revelations e Resident Evil Revelations 2. Mano, eu só acho um fracasso eles estarem chegando na Nintendo agora, sendo que os jogos eram pra ser exclusivos. Não, o 1 foi exclusivo, o 2 não foi. Lançou. Depois ele lançou uma versão HD. Depois lançou a versão HD. Agora só pra outros consoles. Exatamente, a versão HD nos consoles da Nintendo. Só tinha no 3DS, que era uma bosta de jogar, né? Não, pô, no 3DS era legal. E o Revelations 2 que não tinha. E o Revelations 2 não tinha, porque era HDzão. E aí nunca teve. Eu acho mancada não ter lançado no Wii U. Tá os dois agora aí, quem não jogou pode jogar. Eu não faço questão. Eu vou jogar. Eu vou comprar esse jogo e vai acabar com a memória do meu do cartão de memória. Ele no ar, a gente já comentou no outro podcast, ele chega no dia 14 de novembro. É, tá lá, ouçam o podcast lá, o último. Vai ser muito jogo turd pra escolher, acho que. E pouco dinheiro pra isso. E pouco tempo pra jogar também. Porque ele no ar é bem grandinho, viu? E por fim, Rocket League, nada demais, vai ter os DLCs que a gente já sabia, e vai ter as skins do carrinho. Eu acho que eu vou comprar pela segunda vez Rocket League. Nossa, tu não cansa, né? Nossa, eu vou jogar pela primeira vez, e novamente, quanto mais skin da Nintendo, mais vende esse jogo. Olha só, eu falei de uma forma que parece meio merda, mas Rocket League é um ótimo jogo, principalmente pra quem gosta de jogar em multiplayer. Vamos montar nossa trupe de carrinhos futebolísticos. Velho. Nossa, pare, vamos aí. Continuando a parte Japão do podcast, lá no Japão anunciaram o Karaoke Joy Sound pra Nintendo Switch, que era um aplicativo que já tinha pro Wii U, e você baixa gratuitamente, aí você paga uma certa quantidade de horas e você consegue utilizar o Wii U ou o Switch pra ver as letras de música, né? Funciona como karaokê. Você só precisa comprar um microfone. Eu acho da hora, e ainda mais que o Switch não tem tela de região, então eu vou baixar e vou ver como é que é. Talvez o porquê sim perca um cliente. Que merda. Eu preciso achar um karaokê aqui no Japão, só pra ver se é diferente ou não. Vou continuar ainda no porquê sim. Eles anunciaram também o Winning Post 8, 2017, e eu não falei 2017 em inglês, e Champion Jockey Special, os dois pedem a 14 de setembro, e eles são jogos de cavalo, eu não entendi a diferença dos dois, eu não sei se é o mesmo jogo, se é uma edição especial. Cara, só nem são cavalo mesmo, né, mano? São jogos de coisa de cavalo. Se alguém souber, se alguém gosta desses tipos de jogos, comenta se são diferentes ou não. O Jefferson gosta, cara, ele comprou aquele Pocket alguma coisa. Mas ele virou tão fã assim? Acho que sim. Mas é jogo... Eu sou tão fã, mas... É não o suficiente pra gastar 8 mil ienes. Esses jogos costumam ser 2 mil ienes mais caro que os jogos da Nintendo. Nossa, que caro. Só porque é algum jogo de aposta, alguma coisa assim? Que horror. Já que você não vai ganhar com a aposta, você vai ganhar com a vontade deles jogarem. Jogos japoneses exclusivos no Japão, eles geralmente são mais caros. Jogo de Musou chega até 10 mil ienes. Eles anunciaram a data, também não sei se tinha data, mas pra 21 de setembro, o Dragon Quest X All-in-One Package, que são as últimas são todas as atualizações do Dragon Quest X em um jogo só, e que a gente não vai poder jogar. Eu vou poder jogar, mas eu não quero pagar o servidor, então melhor não. É verdade, né? O Jeff é filha da puta, né? Acho uma merda ter desbloqueio, não ter trava de região no Switch, mas você não pode jogar por causa do servidor. Nada que uma VPN não resolva, inclusive, viu? Mas vai ficar bem lento. Agora eu não sei se precisa de VPN ou não, ou o problema é só a língua, mas eles anunciaram Phantasy Star Online 2 Cloud. E o jogo ele não vai ser baixado, você não vai baixar o jogo completo no Switch. Ele vai funcionar por stream. Acho que é mais ou menos o esquema de Dragon Quest X no 3DS. E o jogo é gratuito, o jogo base é gratuito, e pelo que eu entendi ali, com transações in-game. Então, não sei, será que vale a pena baixar e ver se tem VPN no Switch? Não, cara, por stream vai ficar muito lento, a sua experiência de jogo vai ser uma merda. Pode ser. Eles anunciaram também mais alguns títulos de shopping que estranhamente não apareceram no americano, que é o Pam Pam, tem pro Steam e vai lançar dia 14 de setembro no Japão. Eu não sei do que é o jogo, parece que é um joguinho de aventura em uma terra pequenininha, e você é uma pessoa pequenininha, eu não entendi. Tem Lovers in a Dangerous Space Time, esse você conhece, Mario? Nenhum deles eu conheço. É um que já tem no Steam, ele vai lançar em outubro de 2017, ele é um jogo que você é um jogo de nave e multiplayer, em que você cada um controla uma parte da nave e você e seus amigos têm que se comunicar pra conseguir passar as fases. Oh, isso eu parece joguei, ser bem divertido. Eu achei muito bom no Steam, eu não consegui terminar o jogo porque sempre que vibrava, e vibrava bastante, o meu controle desconectava. Oh, mas no Steam tá em japonês esse jogo? Não, no Steam tá em inglês. Esse jogo é em inglês, eu chamei o nome em inglês. E eu quero ver se vai sair pro Switch, se sair pro Switch eu pego de novo, porque esse jogo é bem bom. Eles anunciaram, não entendo por que pra cá não, mas o Polybridge, que vai ser em outubro de 2017, que é o joguinho de montar ponte, que tinha nos indies. Aham, e a gente já tinha visto já, né? Sim, só que aqui não tem data. Eles anunciaram Ultimate Chicken Horse, que tem no Steam, eu não entendi o que é, mas... Não faço a menor ideia. Quem quiser tá lá, tá pra ver, outubro de 2017. Eles anunciaram outono japonês, De 2017, eu não sei, eu devo ter anotado errado aqui. É, mas voltando do Japão, Tiny Metal, que aparentemente vai lançar lá no Japão primeiro, porque aqui não teve data. E eles também anunciaram Crypt of Necrodancer Nintendo Switch Versa, que eu não entendo o que é o jogo, mas ele é famosinho, tem no Steam também. É tudo caguei, né? Tem tudo no Steam, tudo caguei, né? Vamos ver mais. Mas se você quiser jogar com seus amigos em qualquer lugar, olha só, Switch. O final do Direct trouxe Super Mario Odyssey, que eu acho que é um dos maiores expectativas da Nintendo pra esse final de ano. Eles mostraram praticamente tudo que faltava do jogo, eles mostraram mais um mundo, eles mostraram, apresentaram várias características do jogo, enfim, eles separaram acho que uns 15 minutos da apresentação só pra falar de Mario Odyssey. E, sinceramente, tem muita coisa do jogo, eu já até fiquei assustado. Mas, mais importante é, eles conseguiram mostrar que eles tiveram uma evolução gráfica do jogo, eles pegaram depois a gente viu no Twitter, em alguns outros lugares, que eles fizeram comparação do trailer que eles mostraram lá no começo, quando o jogo foi anunciado, e o trailer de agora, e em perspectiva eles colocaram uma cena da Peach sendo raptada. E como mudou a Peach, ela tá muito diferente, é como se fosse um jogo do GameCube pra um jogo atual de Switch. É. A iluminação melhorou, os gráficos melhoraram, os shaders estão melhores, né? O jogo vai estar praticamente completo, tipo, todos os modos sandbox, todas as fases vão ser repletas de desafios, você vai poder encontrar moeda, etc, pra comprar a roupa do Mario e tudo. São várias luas, né? Eles mostraram que são vários, que em vez de estrelas são luas, você não sai da fase. São uhum. Mostraram até, tem mais de 50, provavelmente são 50 luas em um mundo. Considerando que são 8, mano, são 400 luas, é coisa pra cacete. E eles mostraram que o mapa mundo é um mundo mesmo, né? Você gira em torno do mundo. Eu só não sei como é que isso vai ficar, porque eu não sei se esse mundo vai representar a totalidade do mundo de Mario, sabe? Não, acho que consideram que eles foram pro mundo real, eu imagino. Se no Galaxy talvez podia ir pra galáxias diferentes, esse acho que eles foram pro outro mundo. Talvez. E eu me impressionei, que assim, eu olhei e falei, não é possível, assim, acho que todo mundo fez isso. Não é possível que o final da apresentação fosse um jogo que todo mundo já soubesse tanto. Mas esse trailer, eu fiquei vendo o trailer inteiro e não conseguia tirar o sorriso do meu rosto. É, exatamente. O jogo tá muito bom. Eles compraram quem realmente tava em dúvida desse jogo. Eu fui comprado. Só que eu fiquei assustado com a quantidade de coisa pra fazer, porque tem muito jogo vindo pro Switch e eu quero conseguir jogar todos, né? O Mario, ele parece ser um jogo que, mesmo que se você zerar, assim, no tempo dele, que eu acho que ainda vai demorar se você for seguir o jogo só pra zerar, não pegar o que tem que pegar tudo, você já vai demorar. Depois, se você quiser completar o jogo total, vai demorar muito mais ainda, né? Se você quiser pegar roupa, quiser pegar um monte de coisa. Então, dá medo, assim, pra uma pessoa como eu que tem pouco tempo. Esse jogo Mario, tipo, ele é muito bom, só que ele me dá a mesma sensação de Zelda. Exatamente. Isso é bom. Que eu não quero ficar explorando, não quero perder meu tempo. Eu gosto mais de fase mais rápida e ser desafiado na gameplay, não na... Enquanto na tempo eu perco, né? Explorando... Eu acho que eu preferi isso também. Apesar de gostar de sandbox e gostar de mundo aberto, eu tô com essa impressão também. Eu adorei o Zelda, Breath of the Wild. E esse jogo, se ele pegasse, não vai ser igual a um Zelda. Eu não tô esperando nem um pouco o Zelda. Mas se ele conseguir colocar um sandbox lá, eu acho muito interessante. Eu tô muito ansioso pra esse jogo. Eu já tava 100%. E sempre que mostra mais coisa dele, eu não quero ver mais coisa, porque eu sei que eu vou amar. Então, eu não quero mais spoilers. E o que falar da roupa do Mario de banho, hein? Na roupa de praia dele. Ele mostrou os mamilos e mostrou ele sem sapatos também. Eu acho engraçado ele dançando do lado da Pauline, que parece que ele queria dar um pega nela, né? Eu dava pra ver, ele falou, vamos transar. Mano, que horror, mano. Sabe o que eu acho engraçado? O Mario, ele tem um bigode de tiozão, né? Ele parece um tiozão. E ele não tem pelo no corpo, ele é totalmente lisinho. Mas quando ele tá com roupa de Homem das Cavernas, ele fica com barba, pelo menos. Quer dizer, ele se depila, o Mario, ele... A Peach é exigente, ela é uma princesa, né? Ela é exigente. E eles vão ter um bundle exclusivo também do jogo. Os Joy-Cons são vermelhos e tem uma case linda, que tem o pattern lá do Mario Odyssey. Ah, talvez, Mario, vale a pena você investir aí. Eu já tô pensando. Os Zelda do Wind Waker, né? Então tá aí o Mario Odyssey. Eu pensei nisso, eu realmente pensei nisso, mas o problema é comprar aqui no Brasil agora. Se chegar essa edição, vai chegar muito caro. Acho que os dois pau, normal, assim, né? O mercado cinzão. Dois pau, acho que vale a pena. Sei lá, já vem com o jogo, já? Vamos ver aí. Mas eu acho, tipo, é uma ótima saída pra Nintendo, porque é aquela coisa, não vai conseguir suprir estoque com isso. Mas é um negócio a mais, assim, pra incentivar mais comprarem o Switch. Então, não tem nada de errado nisso. Eu acho que eles anunciaram realmente o melhor jogo pra final de ano. E Mario Odyssey, de tudo que eles mostraram, tem tudo pra ser um arrasa-quarteirão, tanto quanto ou mais do que o Zelda. Né? Não sei. Duvido se bastante. É, vamos ver, vamos ver. O que o Switch não cansa de fazer é quebrar minha cara, então... Bom, no geral, eu fiquei muito satisfeito com esse Nintendo Direct. Eu acho que ele foi no limite. E apesar de não ter tido anúncios que eu, Mario, me empolgaria muito, assim, eu tava na expectativa de Animal Crossing. E os poucos jogos novos que apresentaram foram legais. E o resto, que a gente já sabia que iam ser mostrado, tiveram novidades que me fizeram ficar, assim, bem ok. E falar, mano, eu com certeza vou pegar o Switch esse ano. Eu achei que ele perdeu um pouco o pique ali no Xenoblade. Foi, acho que, a parte mais, principalmente depois de um negócio cadenciado no... No 3DS, ele perde o pique com o Xenoblade. Mas eu gostei em geral. Talvez ali o que faltou foi alguma surpresa, porque não teve surpresa mesmo, assim, tá, o Wolfenstein Doom, mas uma surpresa da Nintendo não existiu nesse Direct, mas eu também não acho que ela precisa lançar agora, porque ela tá, tipo, ela já tá com tudo na mesa, assim, né? Ela não precisa ficar jogando mais coisa. Faltou a surpresa, mas a verdade é que não precisa de surpresa. Tipo, algum jogo até o final do ano você vai se divertir. Mas, sei lá, é do seu gosto. E o que dá pra tirar desse Direct é que muitos minutos geralmente significam um Direct pior. Eu acho que informações compactas e anúncios rápidos funcionam. E eu fico feliz que eles pegaram aqueles... não sei como é que ele é. Aquela listinha rápida. A roleta, né? Mais ou menos. E continuaram com isso. Eu acho que a apresentação foi muito boa e tem o suficiente aí pra você se divertir até o final do ano. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos o comentário do nosso grande amigo Rodney Vira Orellana. Então, por favor, Jumon, faça as honras. Olá, turma que assistiu o Nintendo Direct. Falando do último cast, ficou na minha cabeça a imagem do Jeff sozinho no frio da noite num porto japonês, olhando em direção ao Brasil na esperança de ter um amigo pra jogar. Ó, se ele quer um amigo pra jogar, olhar pro Brasil é a direção errada. Ah, o Jeff vai comentar alguma coisa? Se eu olho pro mar e não vejo um tsunami, eu tô feliz. Ou uma baleia mágica, né? Eita porra. Realmente muito triste. Já por outro lado, gostei muito do último Direct. Só vai ficar aqui meu descontento com a Ultra Beast Burst, que parece um Dildo com arco-íris, e achei os gráficos do Xenoblade 2 mais fracos que o do Chronicles. Pra terminar, só senti falta do mundo do Bayonetta do anúncio do Bayonetta do Collection. E vocês? Aguardavam algo mais? O Xenoblade Chronicles 2 eu achei mais bonito que o Chronicles X, só que eu achei às vezes estranho porque os personagens principais têm olho grande, aí você olha um pouco pro lado e tem personagens que parecem do Chronicles X, que é uma pegada mais... menos anime. Então eu acho que tá ali, talvez no trailer faltou uma... ou no jogo tá faltando uma direção de arte padrão. Eu acho o Chronicles 2 é mais anime, né? Eu não sou especialista que nem o João Bom, mas eu não sei, acho que é questão de gosto, é direção de arte, eu não acho que é poder gráfico. Ah, eu gosto do gráfico de Xenoblade 2, gostaria que fosse um pouco mais realista, mais próximo de Final Fantasy XV, mas... Não, mais parecido não... com X, né? Talvez o Xenoblade Chronicles X parecida. Mas não me desagrada como tá, não. E sobre jogo que eu tava na expectativa de Animal Crossing, podia ser pra mobile, podia ser pra Switch, não importa, mas eu tenho certeza que vai vir, então... Vamos ficar na expectativa. A minha expectativa é coisa Smash Bros, que quanto mais demora, mais esperança eu tenho de muitos personagens novos. E menos ser parecido com Smash Bros 4. A minha expectativa, se eu esperava alguma coisa, talvez seria Virtual Console de GameCube. Acho que é isso que tá faltando. Mas acho que tudo que a gente falou vai ter. É tudo a gente sendo, tipo, tanto Bayonetta quanto Animal Crossing Família, tudo vai ter pro Switch. Acho que não é nenhum medo isso. E para você que ouviu até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Não deixe de mostrar esse episódio para amiguinho seu fã da Nintendo, de compartilhar no seu perfil, de compartilhar onde você puder e aproveite para nos avaliar na iTunes, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.